hullabaloo, metricaboola, bibbidi bobbidi. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Arriba! Picai, vai menina, vou te tacar o peru. Te ponho o pipi do jeito sensual. Te ponho o pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa tal. Sarra na piroca.